agora a gente vai relembrar um pouquinho. Vamos nessa. És inigualável na arte de amar. Sou tão feliz que até posso afirmar. Jamais vivi um amor assim. Vê nascer de dentro de mim um sentimento que eu sepultei. Por desamor sofri, confesso que chorei. Foi bom surgir você pra reabrir o meu coração, me induzir de novo à paixão e outra vez me fazer sorrir. A solidão se afastou, enfim. Tudo que eu quero é ir mais além, pois encontrei o amor. Com a vida estou de bem. Que a lua venha nos iluminar e o sol para nos aquecer, pois quando a brisa da manhã chegar, irá fortalecer ainda mais a união. Vou sonhar então. Que a lua, que a lua venha nos iluminar. Tá bonito demais. Vai cantar um samba pra vocês. Quero ver se vocês lembram, hein? Vou te contar das andanças que eu vivi. Foram somente pra mim. Beleza! Vou juntinho agora, hein? Me machuquei, apanhei, me perdi. Rodei, insisti. Como se a vida me tivesse dito não. E nesse jogo de azar que arranjei pra mim, só consegui desventura encontrar. Nunca pensei perder assim, pois afinal sou de ganhar. Tudo na vida tem um fim. Já aprendi que é bom voltar. Por isso hoje estou aqui. E dessa vez não vou deixar que o nosso amor nos diga não. Por isso vem, vem. Quero mudar o jogo, te abraçar de novo e reviver em nós esse amor. Vem, quero sentir a sua presença outra vez. E outra vez, quero estar com você. Por isso vem, quero mudar o jogo, te abraçar de novo e reviver em nós esse amor. Que lindo, vem! Sentir a sua presença outra vez, e outra vez, te amar, e outra vez, te amar, amar, e outra vez, te amar. Vou te contar das andanças que vivi. Lindo demais! Samba do careta, hein?